Olá, tudo bem? Eu sou o Java e esse é o podcast do Portal Mister. Quero agradecer aos feedbacks, comentários que eu recebi no episódio passado, que todos me ajudaram a melhorar o som de fundo, contribuíram com algumas dicas aí do que eu poderia mudar, e esse episódio está sendo construído da maneira que eu recebi esses comentários. Então, dessa vez não temos música de fundo, não teremos a abertura, que eu mesmo já cansei dela, e vamos direto ao que importa. No episódio passado, eu fiquei conversando aqui, falando que os quadrinhos da precificação, de como é difícil, de como o leitor é um consumidor curioso, que a gente fica pedindo mais e mais edições, perguntando se mais e mais edições vão ser publicadas. Eu acho que isso aí, claro, é um tema recorrente. Novamente, essa semana, a gente teve outros posts e comentários sobre esse mesmo assunto, é sempre recorrente. E aí eu acho que as redes sociais, elas trazem uma característica que vem aparecendo em diversas situações, não só compra e venda de produtos. A rede social, ela dá voz às pessoas, né? Tem aqueles os chamados valentões, aqueles que ficam ali ameaçando porque estão atrás de um suposto anonimato e não podem ser encontrados. A gente vê essas pessoas em toda parte, infelizmente, principalmente nas redes sociais, e também dá voz a nós, leitores, que dizemos que vamos comprar e não vamos comprar, ou por qualquer motivo aqui não há um juízo, não há um julgamento, não há nada disso, é só uma observação. Eu mesmo falo, ah, vamos, o carioca, eu sou do Rio, então o carioca, ele tem essa brincadeira, o carioca sempre fala, vamos marcar. Você encontra um conhecido na rua e fala, pô, vamos marcar. E, na verdade, a gente nunca marca. É um modo de ser. E isso aí também funciona lá na rede social. A gente fala que vai comprar aquilo ali e acaba não comprando. No caso dos quadrinhos, isso aí afeta diretamente aquilo que a gente gosta, porque, mal ou bem, está mexendo com a nossa paixão. E eu já falei isso no episódio anterior, bastante tempo. A editora precisa de lucro. Eu não gosto de algumas posturas que a Mitos tem em especial, mas é ela que publica o quadrinho que eu gosto, eu não tenho como comprar o quadrinho de outra pessoa, de um mesmo quadrinho de uma outra editora, e isso aí a gente acaba voltando e comprando da Mitos. Mas o que eu quero falar aqui é que, apesar desse cenário em que a gente fala que é desfavorável, que a coisa está difícil e tal, a gente nunca teve tanta diversidade de quadrinho italiano no Brasil, especialmente o Bonelli. A gente pode falar de algum fumete, de alguma outra coisa, mas especialmente a gente nunca teve tanto título Bonelli na banca por editoras diferentes. Eu acho que isso é um marco para o Brasil, do modo geral. A gente tem o hábito do monopólio, falei isso também. Sempre uma única editora publicou todos os Bonellis que já saíram no Brasil. E pela primeira vez a gente tem várias editoras publicando material de quadrinhos, de material Bonelli, diversos, não só dos principais, como de outras séries que talvez as grandes editoras, aquelas que já estão no mercado há muito tempo, não apostariam nessa situação de crise ou de instabilidade ou de baixa no nosso mercado. E eu acredito que isso é um momento único, assim, a gente deveria aproveitar mais isso, não só contribuindo com as editoras pequenas, principalmente, mas apoiando a Mitos, que também é quem sempre trouxe os personagens, é a casa que já deve ter bastante tempo publicando isso. Vale lembrar que os quadrinhos Bonelli chegaram ainda na década de 50, se não me engano, com o Tex na revista Júnior, e depois na editora Vec, em 1971, o Tex passou a ser publicado pela editora Vec, e por lá ficou até 1983, quando a Vec faliu de vez, se não me engano, ela começou a apresentar problemas financeiros lá em 1981, e em 1983 ela faliu de vez. Passou para as mãos da RGE, a Rio Gráfica Editora, que era a razão social da editora Globo, empresa do Grupo Globo de televisão, e um pouco depois a própria RGE se tornou de vez a Editora Globo, trazendo o nome Editora Globo na capa. Tem até uma curiosidade do Martin Mister sobre isso. Ele saiu com a primeira edição como Rio Gráfica Editora e depois O número 2 já era a Editora Globo, teve até um hiato, se não me engano, de quase 6 meses entre a edição 1 do Martin Mister e a edição 2, que saiu já com o nome de Editora Globo. E lá o Tex permaneceu, os heróis Bonelli tiveram também outros representantes, como o próprio Martin Mister, o Nathan Ever, que durou poucas edições, o Martin durou 13 edições, e o Nathan Ever, se não me engano, 8 edições, não me lembro de cabeça. E aí o Tex continuou sendo publicado, porque ele é um grande sucesso, é um super-herói, eu chamo de super-herói, não importa, é um herói ali que tem seus ideais e uma marca fortíssima, e é um campeão de venda até então. E lá eles permaneceram, teve até uma edição especial, os quadrinhos Fumetti, um mix de histórias, e lá eles ficaram até 1999, quando então a Mitos assumiu, quer dizer, 20 anos que a gente já tem as publicações do Tex de Bonelli embaixo ali do chapéu da Mitos. E é bastante tempo, né? Agora em 2019 a gente completa aí 20 anos aí desse domínio da Mitos. E ela é a editora que mais fez pelos quadrinhos Bonelli, trouxe mais edições. Vale aí uma outra curiosidade, o Tex ele tem essa numeração alta, para quem não sabe, todas as editoras que publicaram Tex, assim, obviamente desde a VEC foi a primeira, a Editora Globo continuou a numeração do Tex, e a Editora Mitos também continuou a numeração do Tex. Então o Tex trocou de mão, mas nunca trocou de numeração na capa, porque é muito comum a gente ver nas revistas de quadrinhos da Marvel ou da DC Comics, toda hora tem um número 1 novo. Até tem uma especulação agora de que a Mitos poderia zerar o Tex, já que ele vai mudar de formato, vai ter se não me engano, vai ter um formato italiano também. E aí tem essa dúvida cruel se vai zerar a numeração ou não. Eu gosto da numeração alta, eu acho bacana você ter uma numeração alta. Mostra aí a força do personagem. A Marvel faz isso, ela zera, passa um tempo, ela volta com a numeração antiga. A DC já fez isso também, a DC Comics, com Action Comics número 1, que chegou no 1000, saiu lá do número 1 até o número 1000, já teve algumas reformulações, mas segue com a numeração alta. E então, desde que a gente tem os heróis Bonelli lá sobre a aba da Mitos, ela trouxe Dylan Dog, trouxe Martin Mister, tem a Júlia, criminóloga, Zagor, diversas edições de Tex, 537 republicações que Tex tem, Tex Extra, Tex Aquilo, todas na aba da Mitos, algumas edições especiais, alguns livros de Tex que vão comemorando ali a longevidade do herói, o livro sobre 100 anos do Galep também. Eu acho que a Mitos é, apesar de tudo, é quem tratou melhor os quadrinhos Bonelli no Brasil. Martin Mister e Dylan Dog tiveram suas encarnações mais longas, justamente embaixo do chapéu da Mitos. Mas isso aí começa a mudar um pouco, porque não tinha retorno financeiro, e ela manteve em publicação só aquilo que lhe dava retorno, e lembrando que não é um julgamento, então se aquilo ali fazia bem para a editora, ela tem que seguir aquela linha de capitalismo dela, né? Sem nenhum juízo nisso. Mas esse panorama começou a mudar um pouco tempo atrás, quando a editora Lawrence, uma editora muito simpática do sul do país, resolveu trazer Dylan Dog de volta às bancas e licenciou algumas edições de Dylan Dog que ainda estão disponíveis num ótimo preço lá no site da Lawrence. Assim, edições caprichadas, muito bem acabadas, que vieram no formato italiano, papel offset. E eu brinquei outro dia no próprio Facebook dizendo eu não gosto do papel offset, eu até gosto do papel de jornal, mas enfim, é um papel de ótima qualidade. As edições são muito caprichadas, muito bem feitas, capas cartonadas. Eu acho que isso aí foi um movimento que talvez a gente tenha deixado passar despercebido ou não ter dado o devido valor que a gente deveria ter dado. As edições, pelo que eu pude ver, não atingiram tantas vendas assim quanto eles esperavam. Eu espero que eu esteja equivocado aqui. Pessoal, me perdoe. Adriano, me perdoe se eu estiver equivocado nisso aqui. Mas eu acho que o que a Lawrence fez foi fantástico. Ela coçou o mercado, literalmente. Quando todo mundo já tinha praticamente esquecido daquilo ali, se conformado com o que tinha, os fãs deixaram de consumir ou consumiam do próprio italiano, ela foi lá e fez. Eu posso dizer o seguinte, se as edições de Dylan Dog e Martin Mister, hoje publicadas pela Mitos, têm esse formato de italiano, um acabamento mais bacana. Isso aí é graças ao que a Lawrence fez. Aquilo ali, a Lawrence foi gigante, foi Davi contra Golias e ganhou aquela briga. Infelizmente, talvez por questões de relacionamento, a Mythos acabou recuperando o personagem. Mas isso eu não posso dizer, é só uma especulação minha, só uma opinião particular minha, não reflete absolutamente nada. Mas a questão é que o sucesso aconteceu, senão a grande editora não teria ido atrás dos personagens de volta. E aí Dylan Dog retornou às mãos da Mythos, junto com Martin Mister, uma iniciativa do Nick Ryder e do Nathan Ever, que outra vez não tiveram tanto sucesso assim e foram descontinuados depois de algumas edições. Logo depois a gente teve a Editora 85, também outro projeto grande, o pessoal do 85, que eu tenho grande admiração, me ajudaram muito, foram muito parceiros, sempre são muito parceiros comigo, não tenho, só tenho agradecimentos, não tenho absolutamente nada a falar, e eu vou lá, eu sigo todas as campanhas da 85, eu tô lá contribuindo, buscando ajudá-los de alguma maneira. Então, 85 trouxe o Dampier, se eu estiver falando errado, pessoal, desculpa, me perdoem. A editora 85 trouxe o Dampier, numa edição muito caprichada, muito bacana também, muito bem acabado, produto de primeira linha. Trouxe 4 edições inéditas do Dampier, com uma curiosidade muito legal na época, começou pelo número 4. E agora já vai entrar em campanha o número 1, já foi lançado, que são edições que a própria Mythos já lançou. São reedições de histórias da Mythos. O pessoal da 85, perdão, trouxe edições 4 histórias inéditas do Dump. E agora vai completar a coleção com os números 1, 2 e 3. Ou seja, nós vamos ter de novo, no mesmo formato, as edições do Dump para quem estiver começando a coleção. Também muito bacana. Vale muito a pena prestigiar. 85 não parou por aí. 85 conseguiu trazer o Mr. No de volta, em edições caprichadíssimas também. E trouxe o Diabolik, que é um outro fumeto. Não é da Bonelli. O Diabolik é um dos anti-heróis mais famosos do mundo. Também trouxe. Vai começar a campanha do Diabolik 2 também. Tem que ficar de olho lá no Catarse para a gente poder apoiar o pessoal da 85. Só queria lembrar agora que o site da editora Lawrence ainda vende as edições do Dylan Dog dela. São 3 histórias fantásticas, fantásticas, que não podem faltar na coleção de ninguém. O preço é sensacional. Eu vou deixar no post os endereços das editoras que estão publicando também, tanto da 85, da Lawrence e da editora Red Dragon, que além de ter diversas publicações próprias, linha de quadrinhos próprios dela, está trazendo para o Brasil a Lilith, que é um personagem também feminino, fortíssimo, da Bonelli. A gente tem mais uma editora trazendo o personagem. A campanha da Lilith vai começar nos próximos dias. Já tem alguns previews sendo divulgados pelo Alex, meu amigo, também está divulgando já como que vai ser a edição. É outra edição que a gente não pode deixar de apoiar, um trabalho muito, muito, muito legal. Tem recentemente o blog do Tex, lá de Portugal, mencionou, soltou a notícia, de que uma editora vai trazer Brad Baron para o Brasil. Eu não conheço a editora, não vi ainda material, não sei quando que isso vai começar. Tudo que eu sei é que vai ser um encadernado de algumas edições. Então a gente tem aí, só contando por alto, 5 editoras trazendo material Bonelli para o Brasil, de diversos tipos de perfis de heróis. Então são coisas que a gente não pode deixar passar, tem que apoiar. Talvez nesse momento, por mais que a gente esteja aqui ávido por novos personagens, por novas aventuras, a gente ter, apoiar assim, a regularidade, trabalhar pela regularidade. E aí eu não faço, sempre gosto de falar que eu não faço nenhum juízo de valor, justamente por contar um pouquinho de um aspecto particular. Eu fiquei desempregado, coisa muito comum no nosso país, e acontece com todo mundo, não é aqui, pelo amor de Deus, não é um mimimi, não é nada. Nesse período que eu fiquei sem dinheiro, né? Desempregado, as contas não fecham, infelizmente, e situação bem comum. Eu tive que parar com os quadrinhos, infelizmente. E quando eu consegui me recolocar no mercado, a primeira coisa que eu fiz, depois de quitar as contas, claro, foi justamente correr atrás dos quadrinhos que eu tinha perdido e, de alguma maneira, comprar, nem que seja na Amazon ou no site de alguma dessas editoras, as edições que me faziam falta, que eu queria ter na minha coleção. Então eu acho que todos podemos apoiar, assim, acho que nesse momento o mais bacana seria que a gente conseguisse consolidar os nossos heróis. É claro que as editoras não vão divulgar esses dados, mas se a gente tivesse um pouco mais de acesso a essas informações, a gente poderia até fazer campanhas de venda para incentivar que determinado personagem não fosse cancelado. Eu acho que elas ainda pecam, todas elas pecam no quesito divulgação. Isso é um caminho que a gente ainda não conseguiu trabalhar bem. Mesmo nas editoras pequenas, eu já ajudei a editora Red Dragon. Sei que é difícil a gente ter um apoiador ali, alguém que aceite botar uma propaganda. Às vezes questões editoriais não permitem que você tenha propaganda. Mas eu acho que a gente precisa buscar caminho para ter aquele equilíbrio entre o preço e a longevidade do personagem. Nenhum de nós quer ir na banca, comprar um Nathan Never, gostar daquilo ali, e 4 edições depois a gente nunca mais ouviu falar do personagem. Isso aí vale também para os mainstreams, a gente vê diversos personagens sendo cancelados. Até me lembrei que 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Dorival fez um apoio, um apelo, dizendo que dependia de nós, leitores, mantermos esses personagens em banca. Em parte é verdade, não gosto desse tipo de discurso, como se a culpa fosse nossa. Sim, eu sei que quando eu estava com dificuldades, o que eu queria era ler quadrinho, eu não deixo de gostar do quadrinho. Mas a gente precisa ter outras responsabilidades, assim como ele tem responsabilidade com a empresa dele, os compradores, os leitores também têm responsabilidade com sua família, com as suas questões pessoais. Então eu não gosto muito desse tipo de abordagem, eu acho rude, mas enfim. Ele tem parcialmente, é parcial essa verdade, a gente realmente precisa garantir a longevidade dos personagens. De novo, já falei antes que tem ali aquela questão do equilíbrio, do preço e tudo mais, mas os caminhos estão sendo feitos. A Mitos oferece ótimos descontos no site dela, em pré-venda, eu acho isso muito bacana. A própria Mitos já fez algumas tentativas com impressão sob demanda, o Martin Mister tem a sua edição 1 para venda sob demanda. Lá você compra através de uma editora parceira, um trabalho parceiro deles. Eu acho isso legal, são formas de viabilizar. A Bonelli é tradicionalíssima demais, ela não permite outras saídas que talvez a Mitos poderia usar. Eu não vejo nenhum problema de uma editora grande captar o recurso como um catarse. Não, talvez não seja o melhor caminho, mas eu não vejo nada de errado. Se aquilo ali possibilitar que o quadrinho chegue até a gente, eu acho que é válido. Então, nesse momento, a gente nunca teve tanta oferta diferenciada de quadrinhos Bonelli, nunca na história dos quadrinhos Bonelli no Brasil, desde a década de 50 até então, nunca tivemos personagens Bonelli sendo publicados sob chapéus diferentes no Brasil. Sempre foi sob o mesmo chapéu. E agora a gente tem diversos personagens em múltiplas editoras saindo aqui no Brasil com preços razoáveis, formatos diferentes, poucas histórias, muitas histórias, encadernado, capa isso, capa aquilo, papel A, papel B. A própria Mitos já tem ali lançado diversos formatos para os seus heróis, para os seus personagens, edições especiais caprichadas, edições simples, graphic novels. Então é um momento único, a gente não deveria deixar isso passar despercebido e talvez a gente devesse dar um pouco mais de importância aos esforços que as editoras menores vêm fazendo. Esse pessoal são como a gente, fãs de quadrinhos e que estão ali apostando suas economias, seus trabalhos, suas rendas, todas em benefício do fã de quadrinho, em benefício de personagens que eles gostam e que não têm tido saída no Brasil. Então acho que a gente deve apoiar todo mundo, dentro das nossas possibilidades, apoiar a própria Mitos, porque ela é a casa Bonelli, grande, vamos dizer assim, e nós temos ali diversas pessoas que a gente também pode apoiar nesse momento único. Lembrando sempre que quem começou todo esse movimento, se eu estou lembrado, obviamente, não é uma verdade absoluta, mas pelo que eu me lembro, quem coçou o gigante foi a Lawrence, que começou a incomodar e mostrou para muita gente que é possível nesse mercado você ter personagens que não são lá do mainstream atacando bem, vendendo para o seu público de nicho e a gente curtindo esse momento único. Então não deixem de apoiar o pessoal da Editora 85 com os lançamentos deles que eles têm lá. Pessoal da Red Dragon, meus amigos da Red Dragon, que tem sempre lançamentos muito bacanas, não só Fumetti, tem uma linha forte de Conan lá, o Conan Real, muito bacana também. Essa nova editora, que eu peço perdão, não sei o nome ainda, e eu acho que isso aí também vai agregar muito para todos nós, vou prestigiar. Então é isso, nunca tivemos um momento tão bom, de tanta diversidade Bonelli, a gente precisa valorizar isso, precisa valorizar o que a Lawrence começou lá atrás. Visitar o site da Lawrence, comprar as edições de Dylan Dog que ainda estão por lá, valem muito a pena, e seguir nessa nossa luta para consolidar os quadrinhos Bonelli regularmente, para que a gente não tenha interrupções e nem fique ali com medo de será que vai vingar, será que não vai. Então, antes da gente pedir por novos títulos, vamos fazer um exame de autocrítica, vamos fazer uma autocrítica ali, um exame de consciência, vamos solidificar os heróis que a gente gosta, trazer pessoas para esse mundo, o público precisa se renovar, a gente precisa trazer novos leitores para garantir a continuidade disso. O nosso público está envelhecendo, e não só pela gente, por novos leitores que a gente possa trazer para esse universo. Vou ficando por aqui, muito obrigado, um abraço e até a próxima.